0 no 3, pronto para cópia? Passaria do 2230 para a Vitória da Conquista, autorizado nível 260. Decola da pista no 0 com primeira curva à direita. Na saída Gole, Eval, após direto Conquista. Controle Salvador 119.8, Torre 118.6. Aciona 5137, passaria do 2230. Passaria 2230 correto, chame pronto para posicionamento. Estamos só aos 4-4, libere direito, chame 1-2-1 das panadas. O 4033, teve um problema no APU, vai precisar acionar um motor na posição de marcha lenta e posterior pushback. Sim, estou no 4033, chame para início do push. Você vai chamar para início do push, obrigado. Solo, boa tarde, 1-7-4-1. Boa tarde, Golo 754, ataque Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, posição 4, 1-7-4. Ativo 2, 118-6. 86. O 3804, o senhor pode descer a 2000 e chamar estabilizado? Positivo, livre LS, 2000 pés, o 3804. 04. 2 para 2009, 3204. Vai iniciar a redução instante, 3204. Vitor Índio Juliette, informação de tráfego fazendo sobrevoo no subúrbio, mantendo 500 pés, é um Roxa 44. Autoriza a rua direta rotatória, você tem Juliette? Aguarde. Aguarde. Agora a gente procurou um deles aqui, não existe nenhum muito perto, muito longe, porque a ponte aqui, o fundo, ele recolheu a parte da capota que se encosta na aeronave, junto com embaixo do capotista, ele guardando, ele deu uma recolhida de sozinha na frente, não tinha nada disso. Precisava de algum deles aqui para ver se aconteceu aqui, que ele recolheu a parte de cima da capota. A cobertura poderia ter escolhido a parte de baixo para poder cair na hora de baixo e a gente não acha ele. Então, se quiser registrar para alguém isso, como se não tivesse como falar, vamos passar isso para vocês. Tá? Afirmativo, a gente já recebeu aqui um telefonema do Operação Centro Aero, eles estão monitorando nossa frequência e já recebendo a informação. Pedido livre pouso na 10, gol 94. Solo Salvador Azul 4033, agora sim pronto para pushback. Confirme, a aeronave chamou? Azul 4033, posição 8, vai iniciar pushback. Gente, Azul 4033, sempre para o táxi. Chamará para o táxi ou Azul 4033? CX-Ray, Campo à Vista, 3804. 3804, 2118, mesmo pouso. Vai chamar a torre, obrigado, já. OTAN 3204, estabilizado X-Ray, Campo à Vista. OTAN 3204, reporte no externo, baixado e travado. Reporta no externo, baixado e travado, 3204. 050. 050, fazer essa linha. posição, Índia November Alpha. Passaredo 2267, confirmando Passaredo 2234, na remoto no 4. Aguardar, tem tráfego da Azul que já iniciou no gate 8. Após o táxi do Azul, tem livre pushback, o Passaredo 2230. Um no livre LS, descida para 2 mil pés. QNH 10 no 13, reporte estabilizado. Livre ILS descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado. Webjet 6721. Azul 4076, 3 mil pés, QNH 10 no 3. 3013, 4076. Papai Uniforme Juliette, Charlie Juliette. E frequência para coordenação, bom voo. Alcocampo, Vitorinho de Juliette. Positivo, torre 118.6, bom pouso. 118.6 no trabalho, Juliette. Torre Salvador, Papatango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, posto final de 3 meses, cabeceira 17, vento 80 graus, 12 nós. Vitorinho de Cortal, Vitorinho de Juliette. Está na final de 3 milhas, encurtando, Vitorinha Juliette. Gente, então 3804, cheque trem 80 graus, 14 nós, pouso autorizado, pistão 0, 1013. Sim, vai ser travado, livre pouso, está 10, noção aí, 3804. Papa Romeu, Índia November Alpha, decola ao 50, curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 10 e aguarda para o cruzamento, o Índia November Alpha. Estou no táxi autorizado Alfa, Juliette, seu portão 07, chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Alfa, Juliette, 7, repórter da Juliette, voo 941. Meia, obrigado. Corre Salvador, muito boa tarde, Webjet 6721 está estabilizado no ILS. 6721 no Webjet, boa, o vento 090 graus, 12 nós, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, 6721. Está na curta, o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, 360 pela esquerda, reporte nova final 97. 360 esquerda, reporte na final 78. Papa Romeo, Índia November Alpha, façam 360 pela direita, reporte nova perna contra o vento, pista 90. Zero 04 ao 52, direito 1219. Direito 219, boa. Falou, Salvador, Azul 4033, PAB 89,90, autonomia 1 hora 33 minutos, alternando Salvador, 2 para o táxi. Azul 4033, táxi livre via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-8-6, ajuste 10-3, boa tarde. Juliette Alfa, Codimá, 86, Azul 4033. Voltão 3804, ligou. Então 3804, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3804. 1941 vai guardar passagem de Embraer 190 da Azul no táxi após ingresso via Juliette, gate 7. Guardando passagem de nome da Azul após via Juliette para o 7, 1941. November Oscar que arrumei o controle. Tenente, 1500 pés, prossegue para a linha do litoral, reporta da Vespa Ituaçu, o November Oscar Romeu, regressando para Salvador. Chama 0934. Pronto. Projeto 1728 para Recife, autorizado nível 330, via para o ISC 58. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-18-6. Aciona 5161, Webjet 7-2-8. 19-8 é o controle, 2-6, Torre, para o Webjet 7-2-8. Correto, pronto para o feedback funcionamento. Salvador 5267 para funcionamento no gate 1. 5267, contente equipe de solo. O tráfego do Webjet já iniciou no gate 2. Após o táxi do Webjet, tem livre pushback. Chama para o táxi, 5267. Ok, então após o Webjet, está aqui no pushback. Muito interessante. O operador também está aqui no próximo. Sim, a gente vai entrar em contato com a EFRA. Fala o Gol 941, prosseguindo então o táxi, via 037. Por esse motivo, vai prosseguir para o 07. O TAM 3804 vai manter antes da Juliette, seu gate é o 11, tem um tráfego da Passaredo, lá no setor, para iniciar táxi, vai aguardar o tráfego da Passaredo. Fala Salvador, boa tarde, Webjet 6721. Boa tarde, Webjet 6721, no táxi de Alfa, mantenha antes da Taxi 6 Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 6721. Zero Porto, Ilha November Alpha, tem um tráfego na curtíssima da Ona Zero, após o mesmo controlar na pista, será autorizado o cruzamento do campo. Juliette Alfa, no ponto de espera da Ona Zero, torre 1-18, decimal 6. Ajuste no 0-3, uma boa tarde. Residente Juliette Alfa, no ponto de espera, 2-2. Então 3804 vai aguardar a passagem do Embraer da Passaredo e após ingresso via Juliette para o gate 1-1. Aqui eu posso passar via Passaredo, ingresso para a Juliette para o 1-1, 3804. Pessoal, o objeto 174, no pronto para o táxi, eu dou no 35, eu dou no 64 horas, alternando com. Jet 741, táxi via Indial. Um ponto de espera da 10, torre 986, ajuste 1093, vai aguardar a passagem à direita de Embraer 145 da Passaredo. Gente, vai pedir aí de Alfa, aguardar a passagem da Embraer 145 e após 18.000. Papapá para November, Oscar Romeo, desce para 500 pés, altitude de tráfego. Vem 4033 a linha e mantém cabeceira 10. Vem mantém 10, 4033. Jogo, Webjet 7281. Objeto 5728, aguarde para início do spec. Motor Azul 4076, joga na foto. Azul 4076, táxi via Alfa, mantém antes do táxi Juliette. Via Alfa, mantém Juliette, 4076. WebJet 6721, ingressa via Juliette 8006. Via Juliette para o 8006, WebJet 6721. Alfa, transfere controle 198, por favor. November Alfa, corredor forte, 1000 pés, Índia November Alfa. Qualidade de decolagem, 5-0-2-4-0-3. Chegando ao serviço Juliette, solicitar atenção para 1.500 pés, só ligar os arcos que está vindo no sentido contrário. 1.500 pés, Juliette. Vou botar 1.500 pés, vai para o Juliette. WebJet 5728, livre pushback, sim, pronto para táxi. Gente, Mike e Juliette, o meu frequência livre. Controle Salvador, 3-4-4-0, quanto é para o nosso papá? Controle? O 3-5-4-0, quanto é para o nosso papá? 4-0-3-3, decolado aos 15 do transfer 19-8, bom voo. Controle 19-8, boa, 4-0-3-3. São... Desce ao nível 070, chegada a Bonf. Tem uma identificação 070, chegada a Bonf, por favor. Série azul 4033, cruzou 2.500 para 1.60. Prata da decolagem, saída coral, sobe o nível 100. Saída coral 100, azul 4033. Zero, ação de identificação, desce ao nível 080, chegada a Mari. Oi, boa tarde. Mike Fox, trouxe Oscar do Pátio 5 para o Pátio 3. Chame na papá para o cruzamento. Papai, passaredo 2230, autorizado a decolar pista 10, evento a centena no 4 metros. Decolagem, passaredo 2230. Mil pés, nível LS é posto estabilizado. 2000, reportará. Portanto, 3144050. 050, 3144. Papá, novembro, Oscar Romeu, torre 118.6. 118.6, abraço. Objeto 7728, táxi via Juliette, Alfa. No ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-3. Uma boa tarde. Juliette Alfa, 18.6, no ponto de espera com 1013. Boa tarde, até a volta. Ei, reposte na solo controlada da 35, vento de superfície, uma centena, não 4 mais. Estará no solo controlado 35, não é melhor que o meu. 35267 para o táxi, está com 80 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Vitória. 35267, vai da passagem, guarda passagem à direita, Boeing da Webjet, e após prossegue via Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1986, ajuste no 013, uma boa tarde. Índia e Alfa, aguardando aeronave da Webster, não estou visual com Web não, estou visual com Mariano. Vai passar à sua direita agora. Ah, estou visual aqui, ela vai para Índia? Negativo. Ela é o número 1 no táxi e o 3 que segue a retaguarda. Ah, tá legal. Vai seguir ela então. 00060, autorizada a descida. Controle Salvador Azul 4033, nível 1, 100. Quatro 033, 1060, autorizada a subida. 1060, 4033. 4, informação em curso Quebec, ajuste no 013, pronto, cópia. 1754 para Campina Grande, autorizado nível 390. Via Pernambuco 10, pneu, mapa direto, decolo da pista 10, com primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Vipar. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona 5174, 1754. Correto, sendo para posicionamento, gol no 754. 4310, 3144. Juliette, formação Quebec, ajuste no 013, pronto, cópia. 3566, autorizado 050. Acionamento táxi, a torre 1 no noite, decimal 6, Vitorino Juliette. Autorizado o cruzamento do pátio 1 no táxi até o pátio 3. A gente já tem aqui a autorização para o Guanambi. Se quiser, manda para a gente aí. Então, vai até 4862 para Guanambi, autorizado uma centena, via Whisky 42. A decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Vatap. Controle Salvador 1, 19, decimal 8, torre 1186, aciona 5404, vai até 4862. 62, sim. Gente, chame para o táxi, o ABT 462. Charlie Alfa Tango, prossiga. Confirmando seu bem, é 05? Gente, Charlie Alfa Tango para Sérgio Juliette Bravo Delta, autorizado 500 pés, decola da pista 17, corredor Axé, controle 119, decimal 8, torre 1186, aciona 0165, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango correto, chame para acionamento táxi, a torre 1 no noite, nesse momento. Firmando 3-1-3, chama para cópia. Pega uma 3 para o Galeão, autorizado nível 380. Decolagem na pista 90 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Pidev, Aerovieter November 857, seguro. Upper Zuluno 6, Gruff, Upper Zuluno 4, Toquim. Controle Salvador 119, decimal 8, Torre 118, decimal 6. Aciona 5163, São 3, 193. No 44, reduz para aproximação e chama a torre em 118.6. 118.6, obrigado. Tan 3566, proa de ITAP. Tip 5491, confirme de casa. De casa 240. Gente, mantém 220, por gentileza. 220, 5491. Salvador, boa tarde. Tan 3144, no localizador. Salvador está passando o Alfa Victor Juliette na final da 17. Tan 3144 é o número 2 para pouso, informarei pista livre. Alfa Victor Juliette, passa um 360 pela direita, reporte a interceptar na final da 17. Salvador 360 pela direita, reporte a interceptar na final da 17, Alfa Victor Juliette. Charlie Alfa Tango, livre táxi, chame na Papá. Agora é o número 2 que segue a número 1 a 3 milhas. Victor India Juliette, livre táxi, chame na táxi Oscar. Torre Salvador, boa tarde, Tan 3144, passou externo, baixado, travado. Tan 3144, vento de superfície, 1 centena com 12 nós, aguarde pista livre. Guardando. Vou no 600. PH no 0 no 3, no 600. Estão descendo dois no 10 com no 0 no 3. Vou no 600. O 3566, Tan 3566, 3 mil pés, 1 no 0 no 3, QNH. Aguardando para prosseguir com o deslocamento aéreo. 491, descida para 4 mil pés, QNH 1 no 0 no 3. 4 mil, quando 0 no 3, C491. C491, reduz para 200. 20091. 144, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pista 103, 144. Jair Alfatango, tem condições de taxiar via pista e decolar a partir da 35, no helicóptero, um tráfego nacional do 10. Boa tarde, 924, Zorro, cliente da Papá, descida 1950, perdeu comunicações com o Centro Recife. 0 no 3, 3566. 3.003, 3566. Até o portão 01. Ok, então a gente vai taxar via Alfa, aguardando até antes da Índia para a saída do gol. Tan 3660. O gol no 750, eu estou voltando? Eu ainda, daqui observo que o finger estaria ainda conectado. Eu vou ingressar um TAN à sua direita, portão 01. Na sequência, chame para puxar, por gentileza. Vento 1714. Vale, Alfa Tango. Olha o 5728 na sua direita, Nito. 5728, agente. Controle 198, dá para gente. Oh, desculpa. O Thalha Fatango tá fora do solo. Ok, agora controle 198, Mongu. 1998, grato, Thalha Fatango. Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pista.